Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Olá, amigas e amigos que nos acompanham. O disco do dia de hoje é dedicado a Mariana Leporassi, com seu álbum Interior. Tivéssemos tempo de colher de tudo que medra, nos dedos que temos recolher e dentro do peito madurar. Tivéssemos tempo de Emerson Marini e Marcelo Sandman. Tivéssemos tempo de reter a estrela e a pedra, o tempo distenso de beber água e o sal que há no mar. Tivéssemos tempo, amor, que o corpo não pode esperar. Tivéssemos tempo de amar nas aras do tempo. Produzido e arranjado pela dupla Paulo Brandão e Emerson Marini, que também compôs alguma das faixas, Interior aponta novos caminhos na carreira de Mariana. Veja, por exemplo, Água, Mãe Água, de João Bosco. Tô de chorar, chorar de rir e de fazer água rolar só. Navegante é uma composição de seu irmão Fernando Leporassi, com letra de Alexandre Lemos. Mais uma música que vale a pena escutar. Navegar não há de ser em vão, pra te encontrar me fiz meu capitão. Quis guardar dentro do mar de coral, conchas de sal na mão. Vendaval, velas de toda cor, calmaria, remos de marfim. Por você o sol não quer se pôr, sem você noite que não tem fim. Descobri terras de outro Deus, não descansar e nem dizer adeus. Pressentir no azul de tantos céus um outro azul dos olhos seus. O disco fecha com uma clássica de Edu Lobo e Paulo César Pinheiro, Vento Bravo, numa interpretação e instrumentação originalíssimas. O bravo era um palmeiral, limite do escravo entre o bem e o mal. Era a lei da coroa imperial, calmaria negra de Pantanal. Mas o vento virido, vendaval, surge o vento bravo. O disco do dia de hoje trouxe Interior, novo álbum de Mariana Leporassi. Lançamento da gravadora Mills, encontra-se nas melhores lojas. Mais informações no site da artista www.marianaleporassi.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.